Varela em Tapete Voador. aberta mais uma janela amarela. Thank you. em janelaamarela.blogspot.com. Oh, Janela Amarela em Tapete Voador. He screams so loud. Clown time.